las nalgas de mandarín. Então vamos falar dos 7 anos, ou em espanhol, Miguel, como é que se diz 7 anos? Tu que moras ao pé espanhol? De Espanha. Espanhol? Sim. 7 anos. 7 anos, muito bem. 7 anos, carinho. Queremos conquistar 3 ouvintes ali ao pé de Salamanca. Uma das vantagens do Miguel estar agora em Coimbra é que ficamos mais perto de Espanha. E olha o que eu sei dizer, olha o que eu sei dizer também, uma cerveza, por favor. Mas não é, é uma canha. Peço desculpa, mas ao homem é uma canha, não é uma cerveza. Então, os 7 anos, eu vou dizer assim em português que é para não passar vergonhas, foi, pelo que eu encontrei aqui na internet, foi a primeira produção feita exclusivamente para o Netflix em Espanha. Portanto, nós parece que estamos a correr isto, que o outro dia foi a primeira dinamarquesa, agora é a primeira, não sei das quantas. E a primeira norueguesa. Norueguesa. A brasileira a primeira também. Brasileira também, já, o 3%, exatamente. E esta foi a primeira produção feita exclusivamente para a Netflix. Teve estreia mundial no Netflix no mesmo dia, em todo o lado. E então, qual é a premissa do filme? E é uma premissa muito interessante. São 4 amigos que são coproprietários de uma empresa, 25% cada um, portanto têm todos o mesmo peso na empresa. A empresa tem um sucesso tremendo, faz muito dinheiro, eles dedicam a vida completamente à empresa, quase não fazem mais nada do que trabalhar para a empresa, e descobrem, a advogada da empresa avisa-lhes, que o fisco descobriu o esquema que eles têm de offshore, que põem dinheiro lá fora por causa dos impostos, não sei o quê, acho que era na Suíça, não tenho a certeza. E que na segunda-feira seguinte, portanto aquilo é fim de semana, que é na segunda-feira seguinte vai invadir a empresa e vai levá-los presos, e que a pena será de 7 anos, que até o juiz já decidiu que a pena vai ser de 7 anos para todos. A não ser que a advogada dá-lhes uma alternativa, um deles assuma a responsabilidade da evasão fiscal e nega a participação dos outros, ou seja, diga, não, isto fui eu que fui responsável por isto, eles nem sabiam, etc., e aí faz com que só um deles leve os 7 anos, ou seja, só um deles vá preso, os outros 3 continuem livres e a empresa possa continuar viva, não é? Não tenha que fechar. Eles concordam, o filme começa logo ao fim de 2 ou 3 minutos, vocês já percebem que o enredo é este, e que eles concordaram todos que não faz sentido irem os 4 presos quando pode ir só um, e então reúnem-se todos na empresa para decidir qual dos 4 é que vai preso e que vai levar com a pena pelos outros. Como eles não estão ali a chegar a nenhum acordo e eles recusam-se a fazer sorteio, porque acham que uma decisão tão importante não pode ser feita por sorteio, eles decidem contratar um mediador, portanto chamam um mediador só para resolver aquela questão, e o mediador o que vai tentar fazer é, dos 4, dar vários tópicos, vários fatores que os ajuda a decidir qual deles é que deve ir para a prisão, por exemplo, o lado familiar, quem é que teve mesmo culpa da evasão fiscal, qual é o que faz o menos importante para a empresa e que se for preso não tem tanto impacto na empresa, que é o mais novo, o facto, por exemplo, um dos 4 sócios é a mulher e as mulheres sofrerem menos na prisão, portanto, eles vão falar disso tudo, né? Vão acabar por discutir ali todos esses fatores. E é muito engraçado porque tu pensas, olha, se isto acontecesse, imagina com nós os 3, né? Nós os 3, de repente, as nalgas tinham que ir presas e a gente tinha decidido um de nós, não é? As nalgas na prisão iam sofrer bastante. Exatamente, sim, bastante mesmo. E nós tínhamos decidido um de nós para ir para levar a mesma pena que se fôssemos os 3, né? E tu dizias, eu tenho 3 filhos, e eu dizia assim, o Miguel não tem filhos, que vá o Miguel, mas o Miguel dizia, mas eu sou o mais novo e tu já tens 50, já viveste a tua vida, vai tu. E é muito engraçado a quantidade de desculpas, basicamente, que eles conseguem arranjar para tentar culpar-se uns aos outros, ou para tentar dizer, não, tu é que deves ir por causa disto, tu é que deves ir por causa daquilo. É muito interessante porque o filme é só conversa, basicamente o filme não sai ali da sala de reuniões dele, está sempre ali o filme todo, mas é muito interessante porque tu vais tentando, e depois tu tentas fazer uma coisa que é adivinhar, né, quem é que vai acabar por ir para a prisão dos 4 através daquelas conversas, que tu tentas adivinhar qual é que vai ser o culpado. O culpado, ou seja, o que vai se oferecer para ir. O fator psicológico do filme é muito interessante porque tu percebes que basicamente como é que funcionam todas as empresas, que é a base das aparências, é toda a gente, eles pensam que são 4 grandes amigos e que gostam os 4 muito uns dos outros e que são todos porreiros, e depois tu percebes que neste conflito os gajos acabam por dizer tudo o que acham uns dos outros e os nomes todos e que aquilo não presta para nada e tu só estás na empresa, só estás a gastar dinheiro e não fazes nada, que era uma imagem que eles não tinham uns dos outros, né? E não sabiam que os outros achavam isso deles. E, portanto, é muito interessante essa crítica quase social a como é que as coisas funcionam hoje em dia, não é? Nós temos de manter as aparências, basicamente, para manter qualquer negócio, até família, tudo a funcionar. E depois o filme acaba num twist muito engraçado, que eu não vou dizer nem dar qualquer ideia dele, que é nós achamos sempre que vai ser, tentamos no filme todo descobrir qual deles é que vai preso e depois acontece uma coisa que não tem nada a ver com isso. E, portanto, o filme consegue fazer ali um twist completamente inesperado, porque tu não estás à espera que seja um filme de twist, estás à espera que seja um filme que, pronto, ok, vão conseguir chegar a uma conclusão e vão mandar um gajo qualquer. E o filme termina muito bem. Epá, e para terminar, tem uma colombiana... Já está no Sr. Joaquim ou não? Deve estar, de certeza, porque o filme é Netflix, portanto, de certeza que alguém já mandou para o Sr. Joaquim. Não é daqueles filmes que foi para o cinema nem nada. Eu também não, apareceu-me ali nos destaques do Netflix. Não, nunca tinha ouvido falar também. Eu nem sabia que os espanhóis faziam filmes para o Netflix. Pois, nem eu. Este foi o primeiro e estreou acho que o mês passado, a nível internacional mesmo, a nível global, portanto é recente. Epá, mas estava-se a dizer para terminar, tem a única atriz do filme, é uma colombiana que, minha Nossa Senhora, é um canhão. MILF, para quem conhece o termo MILF, é a verdadeira MILF, um verdadeiro canhão. E pronto, olha, fica porque é um filme, fica a sugestão porque é um filme engraçado. Passa rápido, nem sei se é 1h20, se é 1h10, se é 1h30, não sei, mas passa muito rápido. 1h17. Pois, passa muito rápido. Eu acho bastante interessante esta aposta do Netflix nestes mercados regionais e depois distribuir o filme para toda a gente. Sim, sim. Porque tu podes começar, se isto pega, que será se calhar a tendência, tu vais começar a ter cinema internacional assim todos os dias. E de facto o acesso, não é? Sim, sim. Dificilmente eu vi um filme espanhol se não fosse aparecer no destaque da Netflix. E depois no Netflix, este tipo de produções tem uma coisa que é. Eu vi isso primeiro que foi com o Beasts of No Nation, quando estreou na altura, foi na altura que eu tive Netflix. O filme é feito, sai e imediatamente distribuído, e passado uma semana já percebes o processo de criação do filme, parece que é uma coisa 10 vezes mais curta. Não é? Porque começa-se a falar só no fim, quando está quase a sair, e depois aquilo é sempre a andar. Enquanto, por exemplo, tu às vezes vês filmes que vão ser produzidos naquelas notícias, e depois aquilo demora um ano, e depois é um ano para isto, e depois é distribuído, sim. E depois distribuidor, e salas, não sei o quê, e é sempre a andar. Não, e esta premissa é uma premissa tão interessante, e, pá, eu não me lembro assim de outro filme, deve haver de certeza, né? Mas uma premissa basicamente de... como esta, que é facilmente ávulo de remake, ou seja, já estou a ver os Estados Unidos fazerem um remake disto daqui a um ano, porque a premissa é tão interessante e aquelas questões todas que surgem, e é um filme tão fácil e tão barato de fazer, não é? Basicamente é filmar 4 gajos ali a discutir na sala de reunião, portanto, de certeza absoluta que isto daqui a um ano ou dois vai aparecer o remake nos Estados Unidos, o remake não sei onde. E eu também já tive uma empresa com 4 pessoas que correu mal e era 25% de cada um, por acaso estava-me bem identificado bastante com isso. Não era para ir preso, mas teve que ser advogado já à mistura para resolver o problema. A sério? Sim, eu depois conto-vos em off. É pá, mas olha, mas é muito bom este filme para ti, porque basicamente tu vês ali, eles começam-se todos a atacar uns aos outros, que é do género, não, tu só levas as pessoas a jantar fora e não sei o quê, e o outro diz, mas tu a única coisa que fazes é ter ideias e já não tens uma ideia há 10 anos, e é pá, é engraçado. E eles no dia antes, ou provavelmente na hora antes, nenhum deles tinha a ideia que o outro achava tão mal dele, né? E estavam todos ali em harmonia, todos contentes. Pá, é engraçado, é bom. Fica a sugestão. Fica a dica.